somos só um pensamento, meu Deus. Deu só um caso forte a mais. Enquanto se achava graça ao que se escondeu, e as horas eram mais longas do que a verdade fez, pra ser só outro caso a mais. Enquanto vou só ternura de verão, eu vou. Enquanto a excitação der para um carinho, eu dou. Traz uma leveza rara, mas com certeza eu dou um outro melhor bom dia. Enquanto demos risadas, foi-se o azul. Nem sei qual deles foi azul demais. Mas não ficará só a sensação de cor. Nem sei o que o coração irá dizer de cor se o inverno for depois duro demais.